Segunda, 3 de outubro. Verso para memorizar. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Enganada pela serpente. Ouça Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pergunta 3. Quais critérios Eva usou para escolher entre a palavra de Deus e a da serpente? Gênesis 3 é um exemplo claro da psicologia da tentação. Deus havia advertido Adão e Eva de que, se comessem do fruto proibido, morreriam. Assumindo a forma da serpente, Satanás usou várias estratégias retóricas para levar Eva a pecar. Primeiro, ele generalizou a proibição específica de Deus ao perguntar: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eva contra-argumentou que a proibição se referia apenas àquela árvore específica, pois se alguma vez comessem dela ou a tocassem, morreriam. Então Satanás contradisse a declaração de Deus, afirmando categoricamente: É certo que vocês não morrerão. Por fim, Satanás acusou Deus de suprimir deliberadamente de Eva e de Adão conhecimento essencial. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A curiosidade de Eva a levou ao terreno encantado de Satanás. Ali ela foi forçada a decidir se permaneceria fiel à ordem restritiva de Deus ou se cederia aos apelos sedutores de Satanás. Ao duvidar da palavra divina, usou seus próprios sentidos, o método empírico, o da observação pessoal, para decidir entre as duas declarações conflitantes. Primeiro, ela viu que, do ponto de vista dietético, a árvore era boa para se comer. Segundo, do ponto de vista estético, viu que era agradável aos olhos. Terceiro, partindo de uma análise lógica, a árvore era desejável para dar entendimento. Portanto, de seu ponto de vista, ela tinha boas razões para dar atenção às palavras da serpente e comer da árvore proibida. Infelizmente, foi isso que ela fez. Alguns argumentam que todas as formas de conhecimento são válidas, desde que retenhamos o que é bom. Mas as experiências trágicas de Adão e Eva no Jardim do Éden demonstram que o conhecimento em si pode ser muito prejudicial. Há algumas coisas sobre as quais, definitivamente, é melhor não saber. O que esse relato ensina sobre como é fácil racionalizar e justificar escolhas erradas?